Um milagre Deus fará em nosso meio. Algo tremendo acontece onde Deus está. Ele habita nos louvores e muda as circunstâncias a favor do que crê. Ele é o remédio para o enfermo. Na discórdia, ele é conciliação. Aqui Deus está e algo ele fará. Na discórdia ele é